Olá, sabem que a minha ninha, que se curpi nutridinha, trói dele cá vou espiar, pra mãe sem mãe cá vou soltar. Olá, sabem que a minha ninha, que se curpi nutridinha, trói dele cá vou espiar, pra mãe sem mãe cá vou soltar. O que ele se vê ele é fiscal, cá vou espartinho e sal, pra mãe já lhe entranidade. Agora é só maternidade. O que ele sente é ele buscar. Cabos para tinguiçar. Vamos à linternidade. Agora é só maternidade. Este menininho de hoje em dia, cada cinco e covardia, pode fazer escoladeira. Este é mal para brincadeira. Este menininho de hoje em dia, cada cinco e covardia, pode fazer escoladeira. Este é mal para brincadeira. O que ele sente ele é pescar, cá vos faltinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sente ele é pescar, cá vos faltinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. Olá também que a menininha, que se curpi nutridinha, trau oi dele cá vou espiar, pra mãe sem mãe cá vou soltar. Olá também que a menininha, que se curpi nutridinha, trau oi dele cá vou espiar, pra mãe sem mãe cá vou soltar. O que ele sente ele é buscar, cá vou estortinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sente ele é buscar. Acabou o toquinho e sal, vamos à linternidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta que marca na brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta que marca na brincadeira. O que ele sente ele é que chama, acabou o toquinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade. O que ele sente ele enfiar, cá vos faltinho e sal. Vamos à linternidade, agora é só maternidade.